Boa noite, papá, papá, Lima, Lima, Fox. Chegada bom, se desça para 4, meu pai, esquina, Galma, 0, 1, 8. 1, 0, 1, 8, tem que ganhar, Lima, Lima, Fox. Receptou o localizador, é o campo à vista, WebM 7-4-8. WebM 7-4-8, completa final, chame torre 118 decimal minha. 118-6, WebM 7-4-8, obrigado. Gol no 604, desce para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, reportará estabilizado, gol 118. Capitão. Localizador 4, gol 1604. Gol no 604, complexo sinal de Samui Torre, 18 decimal 6. 18 decimal 6. Salvador, boa noite, Oceania 63, zona 3, cruzou 2, 10 para o 1960, centro da Yankee. Oceania 63, zona 3, ação de identificação, chegada bom, se desce para 4 mil pés, quem negar 1018. Para 4 mil, 10018, Oceania 63, zona 3. Controle o Lima de Mafoque. Prossiga. Eu avisaria para aquela linha para o foi direto aqui da sala de processo. Cancela da presença, Lima de Mafoque. Sim, eu estou com o aeroporto aqui, porque o dado foi direto para o processo. Sente, plano de instrumento cancelado aos 1345. Desça para 1500 pés, que nega 1018. Vai direto rotatório. Thank you. Qual, 17, eu parei de passar pra torre, o Lima Fox? Boa noite. Boa noite, Olhinho Poe 03, decolado, cumprindo o perfil da Euleda. Olhinho Poe 03, contato radar, suba para o nível 200, Euleda da presente. Sobe para o 200, direto Euleda, Olhinho Poe 03. Controle autoriza o Olimpo 03 a prazo de Gato Ilhéus. Afirmativo. Data. Suba 350, saí da PUCA, vigilante. 350, a PUCA. 6303, desça para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, livre LS, 6303. Olimpo 03, chame Recife, 125 decimal 1, Alterne 133 decimal 25. Sim, 125, 133 decimal 1, boa noite, bom serviço para a próxima equipe. Boa noite, bom voo. 2 Salvador, boa noite, 7662, passando 2, meu pai. 3662. Contato radar na decolagem, suba o 370, saída da Fuca. 370 na saída da Fuca, quando possível, direto de parte. Aguarde, correndo. Aguardando, graças. Autorizado de par 3662. Mando de par, agradece, 3662. LS 6303. Chame torre 118 decimal 62 e 6303. 26 boa, 6303. Oxené 6310, chame Recife 12685, alterne 125 decimal 45. 12685, alterna. 2545. 2545, boa noite.